Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix, é a versão FM do Pop Mix aqui na Rádio Sucesso. E a gente confere agora um módulo especial também com o Joy Division. Eu já havia entregado isso nos blocos anteriores do programa, então agora, né, módulo especial com a banda do Ian Curtis, que está aí nas livrarias, com muito bem representada através de uma biografia do próprio Ian Curtis, muito legal. Assinada pela Deborah Curtis, que foi casada com ele, da Edições Ideal, que já havia lançado o Mondo Massari e que também colocou no mercado aquela onda muito legal dos quadrinhos, né? Uma entrevista em quadrinhos do Fábio Massari, também com o Malcolm McLaren, né? Enfim, e que vem colocando no mercado títulos muito legais ligados à música. E esse livro é lindo, o tratamento é muito bacana, a capa, e conta na edição brasileira com um prefácio emocionante do Kid Vinil. É impressionante como ele faz com que você entre em tudo ali, em toda aquela vibe que ele vai relatando em seu texto. É muito legal, leiam, porque se trata realmente de um livro muito interessante. Quem assistiu o filme vai se lembrar de muita coisa, mas mesmo para quem não assistiu o Control, acho que vale muito a pena ter esse livro na estante, pois se trata de um documento histórico de uma das bandas mais interessantes de todos os tempos. E a gente confere agora, portanto, o módulo especial com o Joy Division, para começar esse Slot Control. Vamos lá. She's lost control. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Self-preservation from others who can't themselves. Vocês estão ouvindo o módulo especial com Joy Division aqui no Sucesso Pop Mix. A gente conta nesse módulo também com a participação aqui com a curadoria, digamos, do Márcio Catém, um auxílio luxuoso. O Márcio, que é um grande fã do Joy Division e um profundo conhecedor da obra desse grupo importantíssimo que surgiu na região de Manchester, na Inglaterra. E a gente confere agora a sua música mais famosa, inegavelmente, Love Tears Apart, lindíssima, na voz impactante sempre do Ian Curtis. Vamos lá. I'm Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Oh, Tá aí Joy Division, módulo especial aqui no programa de hoje no Sucesso Pop Mix, encerrando nossas atividades nesse domingo de julho. Lembrando que o nome de todas as músicas aí do programa estão disponíveis em nosso site popmix.com.br. O Sucesso Pop Mix volta no primeiro domingo do mês de agosto. Eu sou o Vitor Diniz e contei com a colaboração do Rafael Seabra, do Márcio Catém nessa edição e também do Jorge Marum. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês aqui no programa. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.